de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Sempre olhando pra frente, nunca olhe pra trás. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Olhando para o alvo é que Deus quer que você esteja. Passe pelas provas, dando glória a Deus. Só assim você vencerá todos os inimigos teus. Mas a vitória se encontra lá do outro lado. Dobre o joelho e olha a Deus para que possa abrir o mar vermelho e você atravessar tranquilo, sossegado, despreocupado. Faça como fez os três homens da fornalha: Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ou a mulher do fluxo de sangue. Não fique aí parado, irmão. Não levante e ande, pois Deus é amor. E você sabe muito bem que nele nós somos mais, muito mais do que vencedor. Ainda que as trevas tente se levantar, agindo Deus, quem impedirá? Mas se já não encontra forças para caminhar, é só segura na mão de Deus e vai. E aí, mano, beleza? Ah, não tá muito certo não, mano. Por quê, mano? Ah, tô desempregado, passando mó veneno. Esquenta a cabeça com isso não, Jesus Cristo tem muita coisa pra te oferecer. Então me mostra aí, mano, aí, que véio, Deus segura na mão de Deus, mano. E vai, mano. Vai pra onde, mano? E tem muita vai coisa onde? Pra te oferecer, mano. Então mostra aí, te curar, que eu quero te libertar, velho, te dar um caminho legal. Mostra aí, mostra pra mim, eu pra não rapaziada, tenho nada. O que ele tem pra oferecer, eu não tenho mano. Nada, mas aí o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, mano. Porque eu, velho, você quer saber, velho? Eu quero, mano. Eu não tenho ouro, nem prata, nem diamante que reluz, mas tenho o poder do santo nome do homem chamado Jesus. Se quer dar fim nos problemas, basta apenas aceitar. E em fração de segundos, sua vida começa a mudar. Perspectiva de vida, sei que já não tem mais. Já pensou em se entregar? Jogo sujo de Satanás. Seu problema é o demônio que é a ferida. Aberto espaço do sol detona sua vida. Mas aí, mano, se liga, vem sem demorar. Então chega mais, que a hora é agora. Segundo tempo acabou, não tem prorrogação. Se vai pros pênaltis sem Deus, você perde pro cão. É 5-0 pra ele se você não tiver firme. Vai perder de goleada se Deus não tiver no seu time. Mas se já não encontra forças para caminhar, é só segura na mão de Deus e vai!